5591 no solo, 53 no solo, 219. Salve, no. São Salvador, Cordial, 35591, livrado, a sua escuta. Boa noite, 35591, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 5591. Oceano 6313, informação de tráfego, agora posição de 3 horas, 85 milhas, um Papa Alfa 31, está passando nível 050, indicada para o número 500 pés. Sim, 6313. Patango Eco, Zulu November, controle. Fono 52 a bordo, 3 horas e 30, Oceano Natal. Na chegada a Bonf, passando nível 080, indicada para 4.000 pés. Indy Alfa, ponto de espera torre. 18.95, ajuste no 0. 15, bom voo. 295, só avisou com voo, chama minha 310. Azul 4298. Pode passar mais sim. Confirme? 4298, velocidade de acordo com a carta. Quatro dois nove oito, número 3 na aproximação. Meia 3, 1, 3, retoração para sequenciamento, curva esquerda para o 200. Seu limite será o localizador, 6313. Meia 3, vai voador, né? 6313, está autorizado voador, né? Voador, né? 6313. Autorizado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera torre 18.95, o ajuste na 0. 15, com voo. No 0, pulo 5. Afirmo. Gente, táxi em frente, ponto de espera 118.95, voo no 096, uma boa noite. Igualmente, boa noite, com voo. Minha 393, tem condições de interceptar o localizador mandando essa proa? Afirmo. Entendi. 0, ponto, espera, dá um 0, pronto. 210, autorizado. Alinhar e decolar da pista no 0. O vento no 70 grau, 098. A gente decola pista no 0, aqui na minha 310. Quatro, dois, nove, oito, poderia agora presente de abertura. Azul 4298, inicialmente vai manter o perfil da SAR. Está sendo sequenciado para tráfego que precede na aproximação ao transporte de enfermo, Papa Alfa 31, rendecida para o 1500 pés. Perfeitamente, nós escutamos 4298, seguindo a carga. Azul Italiano, na 10, pronto, chamé 6310. Calma. E decolagem do 0, mas vê. Espera, pronto, com Lanterna Arquia. Outro 298, reduza para 2209. Reduzindo 2209, 4298. O 4298 após ETAP desça para 2000 pés, altímetro na 0 no 5, autorizado final ILS emita 1 a 0, reporte estabilizado. Perfeitamente, após ETAP está autorizado ILS, desça para 2000 pés, 1015, informa estabilizado, azul 4298. Controle, Salvador, chinal 63, 1 a 0, decolou Puca, cruza 1300. Chanel 63-10, subir, mantém nível 350, sai da Puca Vigilância. 350, Puca Vigilância, cara, 350. Localizador, localizador com capazista, Chanel 63-3. Chanel 63-3, complete aproximação, chame torno no 8-95. 2-8-95, boa noite, obrigado. Salvador, muito boa noite, Oceania 63, Sano 3, meia milha do marcador está. O gol 1109, livre decolar, vento no 60 graus, 109. Iniciando o gol 1109. Oceania 63, 103, continua a aproximação, agora de pista livre. Agora está livre, Oceania 63, 103. Chanel 6308, alternativa, guarde coordenação com o Centro Recife. Obrigado. Salvador, Eco Zulu November ingressando Interlagos, já avisou para o campo. Eco Zulu November, chame torno no 8.95. 3.895, grato, boa noite, November. Oi, Salvador, Eco Zulu November. Quem chamou foi o Eco Zulu November? Afirmo, ingressou em Interlagos, já avisou o campo. Sim, chame na final da 17, baixar travado. Voltará na final da 17, baixar travado, vai fazer o local. Xerém 63, 13, o 3 do pouso, pichando 0, vento 1,60 graus, 099. E depois 63, 13. Decolado ao 02, chame o controle 208. 208, boa. Salvador, o gol no 096, passando 1600 para o 370. Gol no 096, subir, mantenha nível 370, sai da mão de lá. Subindo para o 370, na voo na 09. Eco Zulu November, tráfego avistado. Pista 107, autorizado pouso, 1,60 graus, 099. Tem livre pouso na 107, o Eco Zulu November. E vocês, 1-0. 3-1-0, restrito, voo 1-0-0. 6313, 1 solo 04, time solo 219. 219, 6313. Salvador, boa noite, Oxenia 6313, Fernando Cisco. 6313, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Oxenia 6313. Completamente estabilizado, 4298, a 12 milhas e meia de terra. 298 de Velete, me torre 1895. 1895, é decolagem, do 4298. Pois Salvador, 4298, na final, 2 milhas do externo. O 1096 voando para ti. Guarde, mantendo a saída. Sim. Ok, pouso que está 04298, informará embaixo do lado. Aqui agora embaixo do lado, 4298. CNM 310, chame Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. CNM 8545, chame a 3110. Nós 810, boa noite, chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Oito, libera direita, solo 1219. Ok, após a direita na Fox 219, sou 4219. 5225 no 0961. Pode 4201, 4298 Azul, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 9810. Siga. Qual era a velocidade e a parte de bom? Segue o critério, o Rio 9810. Cliente, graças. 305, informação Bravo. 3305, boa noite, chega da Mar, desce para o nível 050. 050, pode ir na proa de Duna? Inicialmente vou na proa de Itap. Boa no Itap, já ajuda, obrigado, tá 3305. O 9810, desceu para 2000 pés, ajuste 10, no 5, reporte localizador. Localizador, Rio 9890, estabilizado ali, aliás. 9890, Lidl S, chame torre 118, decimal 95. E Salvador, Rio 9890, passou externo, tá chato, galera. Rio 9890, livre pouso, piso 90, vento 170 graus, 129. Seguinte, 9890. Jupiter 9890, solo 21, no livre à direita, chama solo 21, desce para 9. Alfa Juliette, Alfa Kilo 43, sinalização. 305, desce para 2 mil pés, ajuste 10, 15, reporte para o localizador. Para 2 mil pés, ajuste 10, 15, reporte para o localizador. 1015 é recebendo para voar direto em Via Serra, se eu autorizar. Quanto é ainda a proa de etapa? 1015, 2 mil pés na proa de etapa. O 3305 pode prosseguir a descida ou mantém 5 mil em etapa? 2 mil está presente. 2 mil. Azul 4235, desça para 4 mil pés, chegada bom, eu ajusto no 0, no 5. Um, 2, 4, 6, boa noite, chegada bom, desce para o nível 050. boa noite, Xenia 6303, informação para autorização quando possível, São Paulo, Guarulhos. Xenia 316, boa noite, São Paulo, 360 autorizado, via Pesulu no meio, fugindo. Via Pesulu no zero, bridge, via Pesulu no meio, colapso no zero, curva direita, saída da Euleda, ótima. Controle em 20.8, aciona 5157. Tan 3305, livre LS, chama em torre 118, decimal 95. 295, 305. 0, decola da pista 11ª curva direita, da Euleda, Motiva. Rota será Upper Zulu 10, Brink, Upper Zulu 16. Transponder 5157, o controle Salvador opera na frequência 120, decimal 8. Chanel 6306. Reposta no push, né? Reportarei, 6306. Salvador, TAN 3305, Índia Serra, Baixada Nova. TAN 3305, livre pouso, pista 1-0, vento 170 graus, 1-3, marcha. Sente autorizado pouso, pista 1-0, TAN 3305. Solos 3-2, livre direito, chame som 2-1, decimal 9. 2-1-9, ao livrar, 3-1. 3.05. Paulo Salvador, seu 3305 Lima, a pista na sua escuta. 3305, táxi Alfa, reportante da Julie. Alfa, antes da Julie, seu 3305. Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 3305. Uno 170, chegada a Mares, deixa para o 050. Está presente, tá? Pegou o 1170. Azul 4235, deixa para 2 mil pés, ajuste 10, 15, reporte localizador, pista no 0. Desce da 2000 com 1015, reporta no localizador azul 423. Gol 246, desça para 3.000 pés, ajuste 10, 13. 3.000, confirma, viu? 10, 15. Ok, obrigado. Salvador 353-93, gente, da Formação Bravo. 393, João Pessoa, 190 da Cola Pista 90, curva esquerda, sai da PUC, atenção Caju, controle 20-18, aciona 5161. Gente, autorizado João Pessoa, nível 190, decola 90, curva esquerda, saída PUC, transição Caju, 208, frequência do controle, 5161, o TP 5393, no bate 3, o Palmará parou, puxa o estacionamento. Ponta push, 30. 346, deixa para 2000 pés, ajuste 0115, reporte localizador. 2015, vai reportar o localizador, no Mono 295. Torre Salvador, boa noite, Azul 4235, final de 6 milhas, visual. Azul 4235, check trem. Ok, checar a trem, o Azul 4235. Show em favor, Azul 4235. Azul 4235, livre pouso, pistão 90, vento 170 graus, 89. Ok, livre pouso, Azul 4235. O vento para o Azul 4235? 170 graus, 09 watts. Gente, 4235. A 246 livre LS, chame torre 1895. Chamar, obrigado. Azul 4235, solo 42, libra direito, no solo 219. Ok, libra direito, chama solo 219, Azul 4235. Boa noite, torre, segundo 246, está estabilizado em elétrico. Solo 246, continua a aproximação, vai dar no pistolete. Adano 246. Solo, boa noite, Azul 4235, livrou na sua escuta. 4235, boa noite, Alfa Juliette, pontão 08. Alfa Juliette, portão 08, Azul 423. Z 246, check trem, livre pouso, pista 10, vento 970 graus, 129. Livre pouso, pista 10, 1296. Vamos 2-4-6? 1-7-0 graus, 1-2-9. Ok, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, deu o voo 1-8-8-8, 30 graus. Voo 1-8-8-8, boa noite, chegada Golf, desça para 4.000 pés, ajuste no 0-5. Bom, vamos ver de 14, desça para 4.000 pés. 1015. 246, solo 46, livre direito, chame solo 121 desse manato. 219. Rodolfo, 1246. Ciente da base. Oi, professor 2224. Chegada Mari, essa para a mesa 050. 050, Mari, 2224, pode voar, TAP? Pode de TAP, 2224. TAP, 2224, lindo. Solo Xanea 6303, está pronto para o NGTAC, está boa, nós temos 149, 5 horas e 20, alternando o galeão. 5. táxi, quanto espera da 10-11895 via Índia, Oxané 6313, confirmando que é NH 1016, correto? Sim. Boa noite, chegou 1970, chega da Mari, desceu para o nível 050. Oi, Salvador, boa noite. Bom, tá ligado? Tá, tá, tá. 1-1-7-0. Cheque tem, livre pulo, pista 1-0, movimento 1-6-0 graus, 1-1-9. Marcado e travado. Pista 1-0. Ah. Afirmativo, vento 1-6-0 graus, 1-1-9. Torre, boa noite, Oxalé 63, zona 3, ponte espera da 1-0, observando o tráfego na final, tá pronto. Na 6-3-1-3, mantenha, observe o tráfego, após passagem ali, mantém, na 6-3-1-3. Oxi, após a passagem do 37 na final ali, mantém, acho que na 6-3-1-3.